Um carro comum pra se locomover, um dinheiro à pampa pra se manter, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Em um terreno invadido, alguém levanta um barraco. O teto é o zinco, o piso é o barro. E dentro desse lar, uma mãe que chora, prevendo a morte de um dos filhos que corre atrás de melhora. Uma vida mais digna, com mais condição, um futuro melhor pra mãe e os irmãos. O pai não conheceu, também não fez questão, só fez e dispensou nas ruas do mundão. Sua mãe com necessidade se prostituía, junto com salário seus irmãos nascia. Cansado da miséria, angústia e desespero, isso não é novidade, por aí tá cheio. O governo observa, finge não entender, a miséria ensinando matar pra não morrer. E esse tal filho ultrapassou o limite da realidade. Estou à margem da miséria, sombra da sociedade, onde palavras maldosas prega violência, muitas vezes com maldade, outras com inocência. Jogando pra fora seu ódio e atitude, se agrada a Deus ou não, isso não se discute. Um carro comum pra se locomover, um dinheiro a pampa para se manter, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Um carro comum pra se locomover, um dinheiro a pampa para se manter, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Eu tenho meu limite, preciso encontrar a cura pra minha doença. Talvez a cura esteja em um banco da violência, chegando e comandando, jogando tudo pro alto, se levantando na vida, agenda própria de assaltos. A melhora que procura já está encontrando, seu barraco virou casa, seus irmãos estudando. Mal saiu da adolescência, já é pai de um pivete, mal passou de maior, vários 5-7. Mas Deus sobretudo lhes deu uma regalia. O juiz não condenou porque as vítimas não conhecia. Eu olho ao redor, vejo o futuro sob os pés. O que sobrou da minha banca, se somar não dá 10. Alguns morreram em busca de um só objetivo: ajudar mãe e irmão só. Mulheres e filhos, outros sonhavam com piscina de ouro branco em pó. E o Denak na bota, sentando o dedo sem dó. 15 de novembro, Coab 2, já de São Pedro. A procura da melhora continua pelos seus herdeiros, paz e alegria que precisam, gente. Lealdade, bondade, alguém para bater de frente, pra olhar fielmente por essa pivetada que já nasceu parada pelas drogas, submundo, a miséria e as armas. O futuro do Brasil no jardim da delinquência, será que existe saída? Ou é só sobrevivência pra não morrer de fome, de frio ou pela mão dos homens? Homens da lei, da qual eu não sei se na calada da noite eles não deixam vez. Todos os dias se repete na atual periferia. Enchemos bolso do governo e recebemos a morte como franquia. Um jovem negro pobre e semi-analfabeto, na maioria das vezes visto como incorreto, correndo atrás da melhora. E ao mesmo tempo, por que só de tantas misérias e tão pouco saber? Filho sem pai, vítima da consequência, acelerou demais, como toda a violência. Dentro de um carro, ele foi metralhado. Junto com ele, presente de aniversário, 44 anos sua mãe fazia. Com 44 tiros, seu filho morria. Poção de ódio, amor e sangue jorrando. Não é o filme do Pichote premiado do ano, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Simples família da periferia. Um carro comum pra se locomover, um dinheiro a pampa para se manter, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Um carro comum pra se locomover, um dinheiro a pampa para se manter, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Um carro comum pra se locomover, um dinheiro a pampa para se manter, é o que acontece com a maioria. Senhora da vez, simples família da periferia. Aí, o governo fala que vai melhorar, moro? Todo mundo aí que tá no poder fala que vai melhorar. Mas aí, enquanto isso não acontece, vamos fazer a nossa cara, vamos cobrar, que é a cara deles fazer, moro? Aí, tem um monte de simples família da periferia no Brasil, e não é por aí. por aí.